Deus, o que está acontecendo? O mundo perdeu o sentimento. Falta amor, respeito e afeição. Só vejo ódio no coração. Pai contra filho, filho contra mãe. A humanidade não se ama mais. Pessoas tirando vida sem razão. Perdemos a paz, perdemos a direção. Porque o mal insiste em vencer. Mas eu sei, Senhor, Tu és a luz. Só o Teu sangue nos conduz. Deus, estende a Tua mão. Te curar.